cima que é mais uma da levada do gigante. Só não pode ficar parado. Quem curte a swingueira, bota a mão em cima. O bailão parou quando ela chegou. Caiu o meu queixo quando ela rebolou. Ela é tunada na frente e atrás, o corpo poderosa demais. Ela é tunada na frente e atrás, o corpo poderosa demais. Copo na mão, juízo no chão, é muita bunda pra pouco paredão. Copo na mão, juízo no chão, vai, vai, vai. Oh, desce aí, desce aí. Esse raio é tão jejum. Chegou, caiu o meu queixo quando ela rebolou. Ela é tunada na frente e atrás, popopo poderosa demais. Ela é tunada na frente e atrás, popopo poderosa demais. Copo na mão, juízo no chão. Copo na mão, juízo no chão. É muita boa, galera. Oh, desce aí, desce aí. Esse rabeto de jejum. Tempo, né? Que pena que o que era pra ser bom acaba machucando. Eu tô aqui, no mesmo lugar. Só que ele tá bem diferente, porque você não tá. Não tô suportando. Mas eu tento ser mais forte, disfarçar. Não tô superando. E parece que eu nem vou superar. Só que ele tá bem diferente, porque você não tá.